O verão este ano no Paraná não deve ter reviravoltas do tempo com períodos muito longos de chuva ou temperaturas mais baixas. A previsão do CIMEPAR é de que a estação siga dentro da normalidade histórica, com calor, chuvas espaçadas e pancadas torrenciais típicas deste período do ano. De acordo com o meteorologista Fernando Mendes, apenas no início do verão, o tempo teve algumas anomalias. Este ano, no mês de dezembro, a gente teve aquela situação ali de dias sem chuva, ou seja, foi um veranico dentro do verão, né? Portanto, passamos um período mais seco, com temperaturas muito elevadas. Então, se por um lado tivemos muito calor em algumas regiões do estado, com umidade um pouco mais baixa e mesmo um pouco sem chuva, né? Foi uma situação que ocorre, né? Pode ocorrer em qualquer época do ano. Às vezes no inverno a gente tem esse tipo de quadro, né? Que é o que nós chamamos de veranico, por exemplo, que ocorre dentro do inverno, daí a gente fica com os dias mais quentes. Quando acontece no verão, a gente acaba tendo dias bastante quentes, né? E a situação de não chuva até se torna desagradável. Mas numa condição aí para a estação, a expectativa para esse ano é de um padrão de normalidade, que as chuvas devem se comportar dentro do normal, no balanço final aí do período da estação. Para as regiões do Paraná como um todo, né? Faz calor, né? não há nenhuma expectativa de que tenhamos aí volumes de chuva extraordinário, ou seja, anomalias muito positivas em alguma região ou mesmo negativas, né? Em Foz do Iguaçu, os últimos dias de dezembro e os primeiros de 2014 foram marcados pelo calor, clima abafado e alta umidade, o que resultou em chuvas quase que diárias e em pontos isolados da cidade. O especialista afirma que esse comportamento do clima é normal para a época do ano. Tendo umidade na atmosfera, com o calor que nessa época do ano é normal, a situação da chuva no final do período, às vezes antes, né, acaba ocorrendo. Então, essa também é uma característica de tempo abafado, situação de chuva à tarde. O tempo fica mais abafado quando tem alguma frente progredindo, por exemplo, mais ao sul, na altura do Uruguai e na altura do Rio Grande do Sul. Em janeiro, já choveram 50 milímetros em Foz do Iguaçu. De acordo com o CIMEPAR, para o mês, a média histórica é de 160 milímetros. Nos próximos dias, o meteorologista alerta que uma frente fria vinda do extremo sul do país pode trazer chuva para todo o Paraná, com risco de temporais. Na sequência dos próximos dias, nós vamos ter na região do Paraná uma situação favorável às chuvas no período da tarde, favorável a alguma situação de temporal, vai ter uma frente fria se deslocando, amanhã o sistema já se aproxima mais, depois passa rápido, tem uma segunda que surge depois, e no final de semana tem uma nova frente fria. Então essas situações de instabilidade, calor um pouco mais abafado, depois ameniza um pouco com a situação da chuva, isso vai ocorrer. A dinâmica vai ser bastante intensa aí nos próximos dias, né? E não se descarta, sem dúvida nenhuma, algum temporal que às vezes ele pode ter um resultado mais não desejável, né? Com alguma situação de vento forte ou mesmo granizo. Maurício Freire, para a CBN Foz.